vamos fazer essa saideira com a galera e aí a gente vai. Estamos de volta com o TVZ. Esses são os 10 clipes mais escolhidos pelo público. MTV. Thank you. Solta o som, DJ. Oferecimento, Eliana. Prefeitura de Cachoeira, mãe da liberdade. My name is Natalie. Mm-hmm.